sentado na areia branca, minha alma canta, deixa o tempo passar. Não vejo nada, só um horizonte. O mar se agita, vem a brisa me beijar. Melhor sentir o mar, tava sonhando enquanto a onda batia. Uma tarde fria, eu te esperava. Só queria te ver, só queria você. Dia, dia, tarde, noite espero. Dia, dia, tarde, noite espero só você chegar. Dia, dia, tarde, noite espero. Dia, dia, tarde, noite espero pra te encontrar. Marquei contigo, meu olho brilha pra ver quem vem de lá. A minha joia, encontro lindo, e do teu lado sei que é um bom lugar. Melhor lugar não há, ali na praia o nosso amor surgia. Com garantia que a vida é massa, aqui dá pra viver, aqui dá pra viver. Dia, dia, tarde, noite espero. Dia, dia, tarde, noite espero só você chegar. Dia, dia, tarde, noite espero. Dia, dia, tarde, noite espero pra te encontrar. Oi, oi, oi. Te encontrar. Oi, oi, oi.